caminhos da busca. Busquei pelo amor, pelo som, pelos sonhos. Caí, chorei, aprendi, voltei, levantei e evoluí. Descobri que no fim, a busca só me mostrou que continuar buscando é o que traz a verdadeira felicidade. É o alimento, o combustível dos sonhos. Encontrei o que vos apresento agora. Senhoras e senhores, com vocês, a busca.